November Alfa, autorizado pouso, pistão no 7, uma centena, 149. Índia November Alfa. Autorizado pouso, cabeceira no 7, Índia November Alfa. Drift 5447, pronto para o táxi. 34,6, autonomia de 4 horas de 30, alternativa Serra Bravo, Alfa Romeo. Alfa B? 47. Drift Trip, aprovado o táxi em frente, Índia até o ponto de espera da 10, lá torre 198.95, ajustada 1013, morro. Gente, táxi em frente via parte, após Índia, torre 198.95, Drift 5447. November Alpha, Solos 4.6, autorizado backtrack, reporte pista livre, Indy November Alpha. Aproxima da rotatória, vigilar com campo, vigilar com prata. Ed, na rotatória, aguarde transferência. Passarela 230, boa conquista, 1 minuto cópia, subida árvore, 180 já aprovada, me escuta aguardando. Muito obrigado. Fala, Salvador, voo 924, solicita para Maceió 250. Controle em 1198, uma boa tarde. 198, boa, obrigado. Ana. Salvador, bom dia, trip 5447, pronto, ponto de segundo zero. Autorizado a alinhar e decolar, dono zero, vento 110 graus, cono 49, trip 5447. Autorizado a decolar de cabeceira, dono zero, trip 5447. Apareceu. Eu vou informar mais velho. Nada. Tango, chame torre 118.95. Tango 1895. Ô, no 74, pode tomar pra onde dissipar? Chame o centro Recife, solicite direto ao centro Recife na frequência 12685, alternando frequência 12545, solicite. 2085, 2545, muito obrigado, até daqui a pouco. Ah. Tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo para evitar espera? Positivo. Afirmativo então, reporte checado, baixado e travado, vento 120 com 1-2 nós. Vai, passar. Trip 5240 interceptor. Milhas, marcador externo, trip 5240, completo final do procedimento. Chama agora a Torre Salvador na frequência 118.95. 85 graus. Romeu Lima. 5 milhas para posição coral, serviço radar terminado. Mantém o nível de voo 080 e chama o controle Ilhéus na frequência 120.1. Los 49, chame controle em 1198. Uma boa tarde. Boa tarde, chama controle 1198, trip 5447. 90 conquista, aba direto 1198. Tá, passarei 2233. Ok, só confirmando nível 180. Eu transpondo assim com 1102. 1180 e 102, obrigado. 43, chame quando o pronto funcionar. Alfa Logo 1924, pronto para pushback e acionamento, gate ao 7. 94, 924. Dá um trem, pode. Maceió 250, rota Peruí 58, decola no zero. Primeira curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 51-10 transponder, controle 199.8. Atualizado 250, Maceió, na Peruí 58, decola da pista no zero, curva à direita, contra o perfil Puca, Jamo, Caju, controle de saída 198, transponder 51-10, gol 924. Grupo em mana sair, é, a curva, curva esquerda. Curva esquerda, mesmo. Ok, 1924, portão 7, já pronto, autorizado, puxa seu nome e chama táxi. Autorizado, chamada para táxi, obrigado. 3205, tá pronto? Autorizado, chama táxi. Então, Salvador, tem a 3193, no 3, pronto para puxa daqui, acionamento. É negativo, 393, tá acompanhando o 4, já está autorizado, seu próximo setor. Ah, sim, já guarda, autorização, 3193. Dois, três, fotocópia. Três, nove, quatro, para cópia. Busca o funcionamento, passaria 2230. Três, nove, quatro, prossiga. Ok, passaria 2230, tá autorizado, puxa seu nome, parte 3, chama táxi. Isso, camarada, obrigado. Bom, 394, autorizado Galeão, 360, rota Alpes Zulu no zero, decola 1-0, primeira curva é à direita, no perfil da Dael, Leda Porsche, Leda Voa Bridge, intercepta Alpes Zulu 10. Decola 5106 é o transponder, e o controle opera em 199.8. 3-0-3-0, Salvador, Alpes Zulu 1-0, decola 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, após Leda Voa Bridge. 5106, transponde 198 ao controle, eu vou 1-3-4. Complementando curva à direita. Curva à direita, 3-4. Tendo como próximo 5, puxa acionar. Acionará. O passarete na escuta do, do som? Afirmo. Qual foi a curva que eu paguei pro senhor, após a decolagem? Desculpa, não entendi. Após a decolagem da 10, qual a curva que foi paga? É, o senhor pagou a árvore direto e o senhor da conquista. A árvore seria curva à direita. Isso, afirmativo. É, mantém a saída, o 2230. Será? Solo 240, solo 53, libera direita, chame solo 219. 219, boa tarde. Táxi, chegou 1924, estamos com 131 na bordo, 2:51 de autonomia, alternando Salvador. Podia ser repetir a autonomia? A autonomia, 2:51. É o 924, aprovado o táxi, via Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, na torre 1895, ajuste 1003 e seguindo o Airbus. Bem, seguindo o Airbus da TAM, alta via Pátio Índia, no ponto de espera 1895, a torre ligada, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, 35240, livrou. Gente, mantenha-se daquilo, tô com um passarelo aí no push no Pátio 3 do Drift. Bem, sempre aqui. 3283, chamou? 3283. Para o táxi do TAM 3805, POB 172, autonomia 353, até na região. Afirmativo, apresente, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Direção? É o TAM 3283, pushback. Tenente, se eu for confirmar, o senhor pagou a sua ligação para Caju, 990, confirme. Confia, negativo. Só um minuto para a Copa, 3283, subida a Puca. Ah, sim. Salvador, Marinha 3039. Quem que chamou? É o Marinha 3039. Quem é que você liga, Marinha? O Marinha está no pátio de publicar. Eu sou mais 5 de costa, a Marinha está em estacionamento. Por 5 minutos, eu vou ficar para o quarto. Gente, só vai acionar no pátio militar, confere? Sim. Estou sem estacionamento e chame para o corte, Marinha. Quilo Lima. Aciona o transponder 50242. Mantenha sem regra de voo visual. 1.500 pés, confere. 90, decola 1.0, primeira curva é à esquerda, no perfil da Puca. Subida Puca, Jamo e após o Aracaju. 5-1, 1-7 o transponder, controle 1.9.8. Aracaju, 1.9.4, decola da 1.0. Confere, portão 2, aguarde para o pushback. Me escuta aguardando. Aprovador, até 3193, tem uma previsão? Relativo, eu vou ficar com o Passaredo, que o mesmo tinha autorizado o push no pátio 3. E eu vou só checar com ele se ele está pronto para o táxi, ok? Caso não, eu autorizo seu traço. Só um minuto. Tá certo, então, 3193. Passaredo está pronto para o táxi. Certo, táxi aprovado, Passaredo, agilizando, pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá torre 1-8-9-5, ajuste MI-13, podia só confirmar os dados, POB, autonomia e alternado. Ok, POB 63, autonomia 440, Salvador, iniciando o táxi, 8-9-5, lá no ponto de espera 2-3-1. É, ponto de espera, torre 1-8-9-5. Camarada, obrigado. 35-2-40, ingressa aqui no pátio 3. Deus, Deus. O 3193 após a TR da Passaredo, tá livre no 03, chame táxi. Após a TR do Passaredo, vai chamar para o táxi 3193. Decolou 57, chame controle em 1198, boa tarde. 1198, tá, 3805. Salvador, boa tarde, está 3805, da Elton Lida. 3805, contato radar da Colab, submanteu 340, saída da Elton. Normativo, seguindo para o 340, na da Elton, tá 3805. 3805, pode ir para a Brite? Oi, Leida. Bate, pode direto mesmo, tá? 3805. Já pegou Salvador, muito boa tarde, é o 35490, Kit da Lima, autorização Petrolina. 490-200, Petrolina aprovado, só um minuto, subida Momo, inicialmente. 200, Momo, aguardando o 3540. Farei 2230, quanto espera a próxima? Ali mantém no 0, 2230. Ali mantém 10, 2230. 924, decolou 59, controle em 1198, boa tarde. 398, boa tarde. Olhe Salvador, gol 1924, muito boa tarde, cruza 1300 na Dael. Correção da Puca. 1924, contato radar na decolagem, subir, mantém 250, saída Puca. Gente, 250, Puca, gol 1924. comando 355447. 355447, prossiga. Estamos aprovando barreiras, porém vamos ter que manter inicialmente a proa 285, aproximadamente 25 a 30 milhas aqui de evitação. Sente, está livre de desvio, informe o tempo. Ok, obrigado. 00, decola no 0, curva esquerda, subida Momo, após direto 5136 transponder, controle 199.8. Autorizado 200 Petrolina, decola da 10, concurso de esquerda, saída Momo, após DCC. 5136 no transponder, 119.8 controle estrito 5490. Só confirmando o transponder, o trip é 5136. 5136, 3, chame quando pronto, pensa lá. Chama lá. Agora no 394, assim que tá pronto pela posicionamento. Aguarde o 394, é o número 2 para o pushback. Aguarda, 394. Comando 2230, decolou 02, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, obrigado. Solo, Salvador, é o Gona 333. Confio que chamou? Gona 333, cópia. Gente, com mais um minuto, subida da EL, na escuta aguardando, nível de voo 360 já autorizado. Para o turismo, 193, POB 126, 3 horas e 50 de altura, bem altera na Campinas. Direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 1895 para a torre, 1030, ajuste, bom voo. Direita, Índia, ponto de espera, 1895, 1030, ajustado, obrigado, 3193. 3283, a ponte de companhia, autorizado, 1-2, puxa acionar e chama o táxi. Bora para o táxi, 394. 394, autorizado, puxa acionar, no 05, chama o táxi. Bora para o táxi, 394. Paulo, boa tarde, Gono 600, teste informação Lima, posição 9. Gono 600, Natal, número 2, Copa, subida Puca, na minha escuta aguardando, 370 aprovado. Puca 370, Natal, valeu, Copa. Mas após o seu critério, a 3.000 pés tem frequência livre. Graças. Dos 4, voe direto a Aracaju. Aracaju 924. Sou Salvador, TAM 3193, ponto de espera pronto. Ali mantém cabeceira no 0, TAM 3193. Ali mantém cabeceira no 0, 3193. Cópia. Pronto. Congonhas 360, rota via Bridge, pisolonomia para Bravo Zulu, decola no 0, curva direita, no perfil da Dael Leida, aposte Leida Bridge, intercepta o pisolon no 6. 5131 no transponder, controle 199.8. Exato, Congonhas 360, decola da 10, curva direita, Dael Leida, aposte Leda Bridge, representando a pisolonomia, Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. O controle 1998, transponder 5131, o gol 1333. Está correto, 08 portão, time quando pronto para chamar. Ok, obrigado. 9600, cópia. Doutor, o 142 da Xanel, está no 1, dentro das condições, Recife 370. Firmando que chamou, foi o Xanel 63 no 5? É, 6142. 3805, chame centro Recife na frequência no 3325, alterno 251. Ok, não posso nada, então pouco cedo, mas assim que eu tiver eu já retorno, ok? Apoiado, mais desculpa. Nome é 00, cópia? Cópia. Natal 370, rota para o Zulu 10, decola no 0, primeira curva esquerda, no perfil da Puca, Jambo, transição Zipar, 51107, transponder, controle 119.8. Esse mantém o 050, ajuste. Chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, boa, até 3193. Descendo 050. Acione a identificação, por gentileza. Autorizado, direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 1 no 8.95, ajuste 1 no 3. Direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 18.9, 1 no 0 no 3, ajuste 2, 3. Salvador, 1 no 3, 4, pronto para o táxi, com 1 no 02, 3.25, Campinas. Autorizado, seguindo a resposta, até o ponto de espera, lá com a torre 1 no 8.95, 1.003, ajuste. César Boas à frente, quando lá 1895, bom na 3.94. 2685, alterna 2545, uma boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, 3193. Corrijo. Estado radar na decolagem, submantém o nível 380, saída da EL. Só eu mantenho 380, saída da EL, 3193. 3805. Pro 170. Salvador, até 3193, solicita voar da Elda presente. Desvio. Ele vai desvio, a desvio direito autorizado, se não é meia mesmo. Soltão 3283, ponto espera da 10 pronto. Soltão 3283, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento de 120 com 149, 3283. Informe iniciando descida. Partiu para o Obrigado. Salvador, boa tarde. Jogou 1394, ponto 090, pronto com o número 2. Após a corrida do tráfego à frente, ali mantendo 394. Após a corrida do TAN, ali mantém o 10, 6, 9, 4. 5, no 5, a presente tem condição de voar na boa de Tom. 7, voe Tom, que desce a 950. Tom, 750, chanel 63, no 5. 3283, decolou os 10, chame controle em 1198, uma boa tarde. 1198, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, Atan 3283, decolou no perfil da Puca Jamo. .94, livre decolagem, 110 graus com 15 nós no 394. Deixa a decolagem, agora no 394. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3283. Tan 3283, contato radar na decolagem, submantém o nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 3283. Será 6305, tem condições de voadona? Acima de roda. Oi, Duna, descendo até 4.000 pés, ajusta no 013. Duna, 4.003, descendo na 6305. Trip 5447. Você escuta, prossiga. Chame agora o centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. Chama o centro Recife, 13325, alterna 1251, trip 5447. 47. Tené 6326. Uno 394, decolou 12, chame controle em 1198. 098, vai chamar. Controle da posição Itape, Xené 6326. Controle, Salvador é o gol 1394. Bom dia. Uno 394, contato radar na decolagem, submanter o nível 360, sai da DEL. 360 na DEL, 1394. Tanga, sem unificação. Azul 4196, desse mantenha 4.000 pés, justo o time entrou no 013. Salvador, zona 3. 333, puxa o acionamento no 08. Dirija, autorizada para dar ataque. Confirmado, libera da gente, mais legal, família da casa. Afirmativo, está liberado. Afirmativo, para partir, obrigado. Whisky Yankee Tango. Contato radar 65 milhas, Nordeste BR de Salvador. Apresente voe a posição BONF para interceptar a chegada BONF. Informe no ponto da descida, Whisky Yankee Tango. Sena 6315, desse mantenha 2.000 pés, ajuste no 013, informe estabilizado no LS X-Ray. 2.000 pés, 3.000 pés, para estar estabilizado o X-Ray, Sena 6315. Sena 6326, desça e mantenha o 060. Sim, tem no 600 agora. Sou 33, quando o triplo 3 me escuta? Na escuta, 1-3-3-3. Consiga. Posso realizar push simultâneo com o tráfego companhia no portão 9. Você tem condição? E... Pronto, eu vou coordenar com o tráfego, coordenando com a equipe de solo, ok? Que eu vou pedir para o tráfego puxar bem mais a retaguarda e se eu puxa normal no 8. Só, mas só fica atento que o tráfego vai executar simultâneo. Tá ok, certo, obrigado. 1-3-3-3. No 600, com a equipe de solo, inicia push mais a retaguarda. Devido ao tráfego companhia, também está realizando o portão 8, ok? Chame táxi, 600. Sim, estou autorizado, se montando para o nave do portão 8, vai ficar retaguarda, agora 600. 6315? Afirmativo, seu 2, eu pego. Muito obrigado. Senhor 63, 2000, mais quantos minutos para iniciar a descida? Senhor 63, 2000. Do 41-16, voe posição em TAP. Afirmativo, confirme em velocidade indicada, azul 41-16. 179. Quanto? 2709. Sente. Trip 5626, velocidade indicada. 5626-2409. Sente. Azul 41-16, número 1 na aproximação. Trip 5626, número 2. Oxenem 6326, número 3. O Trip 5626 está autorizado a manter 240. Afirmativo, matéria da velocidade, Trip 5626. Oxenem 6326. Ok, temos um tráfego na posição de 11 horas, 30 milhas, oposto, passando 140. O senhor tem condições de iniciar a descida agora? Tem condições, 6326. Por gentileza, inicie a descida. A senhora me encheu a porta na 600 e chama táxi. Sim, após o táxi vai iniciar o feedback e chama táxi, quando vai já vem. Sete. Solo Salvador, 5490 para o posicionamento. Tente aguarde o trip uns 3 minutos, por favor. Gente. Chama Centro Recife no 2685, alterno 12545. 2685, 2545. Exato, no X-Ray, eu chamei a minha presa no centro. Sente, 1 milha marcador externo, vai ficar no procedimento, chame torre 1-18 decimal 612. 18612, eu chamei 63-195. Corrijo, 1-18 decimal 95. 95, obrigado, senhor. Polo no 7, direita, cheque, caixa prego. Transponder 0145, controle 1-98. Salvador, Oxené, 6315, passou Libra, ILS X-Ray. 6315, sente, tem checa transpose, 110 graus, 149, 6315. Ok, baixar checado para 10, Oxené, 6315. Livre, pouso 10, 6315. Pouso autorizado, pista 13, ligou 10, Oxené, 6315. Correto. 5490, motivo? Eu estou com um tráfego da Gol que já tinha solicitado o curso, eu estava guardando o tráfego da companhia livrar a retaguarda e eu não queria acabar perdendo o seu tráfego, passando o seu tráfego na frente dele, ok? Só mais, assim que eu mesmo iniciar o curso, eu autorizo o seu. Aproximação número 3 está a 8 minutos da posição duna. Seria número 4 na aproximação. Teria que manter o setor 1 no mil pés e aguardando a autorização para a modificação da regra. Vai lá bater. Sente, correu, 10, 10, 10. Sente. Qual o POB, autonomia alternada? Galeão, 4 horas. 099 agora. 99, Galeão e autonomia? 04. Sente. Táxi aprovado, como já instruído, tem morro. É, o táxi não via PAC, fica Charles, ponto espera da 10, 2295. Obrigado, até mais. O tempo está autorizado, iniciar, chame o táxi. Ok, sim. Autorizado, chamará para o táxi. TP5490. Recife, chame o mesmo na frequência 13325, alterno 251. 3, 3-2-5, 2-5-1, ANTR. Canemia 3-2-6, desça e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 6-3-2-6, confirma ajuste? Ajuste é 1-0-1-2. 1-0-1-3, entendeu? Corrija, 1-0-1-2. 1-0-1-2, 6-3-2-6. Nome solo 1-2-1-9. Esse é o 2-1-9, 6-3-1. Completa a redução para 1970 nós. Reduzindo 1970, 35626. Quem é que está um? Boa! Confirme velocidade de casa. Agora vamos para o Sente. Iniciando redução para 200 nós, o whisky aqui também. Vai para 98 quilo, quilo Lima. 119,8 Lima. Controle Salvador, quilo, quilo Lima, decolagem de Salvador, escuta. Quilo, quilo Lima. Mantenha no meu pé, corredor axé, escuta o controle. Escuta, Lima. Salvador, 333.010, pronto. 1333, está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 110 graus com 15 nós, 1333. Alinha e decola 1-0, vou 1333. Vão no 600, temos 2 horas e 40 de autonomia, até na Maceió, com 165 a bordo. Aprovado, táxi, pátio Índia, até o ponto de espera da 1-0, lado 1895 a torre, 1002, ajuste, voo. Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, 1895, obrigada, boa tarde, 600. Salvador, 35490 para o táxi, 58 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Maceió. Aprovado, táxi seguindo o Wang da Gol, o Trip, via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá 1895 a torre, 1002 ajuste no gol. Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, chama na torre, 1895, boa. 3562. Afirmativo, autorizado 2000 pés, ajuste o altímetro 1012. Para 2000 pés, 1012, 35626. Não estabilizado, 35626. Acusado estabilizado, 35626. Alfa, Juliette Romeu. Tripulação e aeronave homologada de instrumentos. Após a TR. Afirmativo, observará o ATR da trilha à nossa esquerda, após. Para o portal 3, 6-3-1. 394. Ciente, chame o centro Recife na frequência 13325, alterna 251. Patrão de Salvador, é o voo 1333, decolar 2300 da El. Ok, Gol no 394. Gol no 333, contato radar decolagem, sub mantendo 360, saída da El. Da El 360, gol 333. 5626, inicia redução para aproximação. Reduzindo para a mínima, 5626. Alfa de Leste Romeu. 4416. Alfa de Leste Romeu. Alfa Juliette Romeu, vou na proa 180, limite vou nessa proa por 5 milhas. Salvador, bom dia, o Papa Tango Zulu. Sim, intenção de pouso, pistão no 017. Sim, você transporte de enfermo? Negativo contato com controle. Gente, continua a aproximação no zero, tráfego já na decolagem, 102 graus, uma dúzia, nós, 4116. Afirmativo, observando. 5626, chame torre 118.95. Chamando a torre, 5626. Valeu, a Xené 6326, atingi 4000. Desce e mantenha 2000 pés, a Xené 6326. Ajuste de altímetro no 012 e forma estabilizado. No 012 vai informar estabilizado, 6320. Azul 4116. Tem pouso livre, pista na zero. Aqui embaixo travado, livre pouso para azul 4116. Voo no meio 00, decolou os 27, controle em 119.8. 19.8, boa tarde. Torre Salvador, tempo 5626, final da 10, baixada de travado, visual, ciente número 2. Continua a aproximação 5626, um vento, uma centena com a 12 nós. Informarei, pista livre, 5626. 5626. Quilo Lima, mantenho no meu pé de regra de voo visual e frequência livre para coordenação com os tráficos de Veracruz. Então a linha a partir da interseção para decolar imediato. 5490, guardando pista livre. 5490, pela charge. Zero, Fuca. Whisky Octango. Opa! Você tá voando, Duna? Opa! Ciente, desse manter a 3 mil pés, o Whisky Yankee Tango. Solo, bom dia, é o Papa Tango Zulu. Fase 3, solicita autorização para acionamento e posterior táxi até o ponto de Ranapa. Fala Azul 4116, Arizona, se escuta. 4116, bem-vindo a Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8. Confirme novamente que chamou para realizar o teste motor, por favor. Papa Tango Zulu. Porto Pátio 3, visualização, estacionamento e posterior footback, táxi até o Ares de Ranapa. 0. TP, o senhor deve estar ciente, TP Papa Tango Zulu, que a teste de motores é na Traxway Golf. E está autorizado o pushback no pátio 3, ok? Só realize o pushback de tal forma que quando for iniciar o reboque, o senhor sair de ataque sem quilo, ok? O trip papapapá, Tango Zulu. Papa Tango Zulu, fazer o pushback e conseguirá voltar até a volta 98. Isso, né? No início agora, sempre na minha escuta permanente, por devido a gente estar nesse horário agora em movimento, as aeronaves estão chegando. E pode realizar o pushback no pátio 3, mas aguarde para ingressar após via Kili Alpha, ok? Mantendo a minha escuta permanente. Está autorizado no pátio 3 do push. Vamos, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na escuta e controle. Alfa Juliette Romeu, esta cruz está autorizada a interceptar o localizador 060. Estabilizado, Alfa Juliette Romeu. Whisky Yankee Tango, desça para 2 mil pés, ajusta no 012. Bom dia, 0612. 5626, solo 31, libere pista direita, chame solo em 1219. 1219, 35626. Setuei pista no 0. Gol no 333. Nice. Chame centro Recife na frequência 13325, ao término 251. Na escuta? Tô sim. Ok, só tô com o tráfego da companhia aí que vai ingressar no parte 3 para estacionamento, ok? Tem como segurar um pouco mais o início do push? Estimativa, agora lá, parado agora na nave e chamada para o pouco. 26, 56, 26 da Trip, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 26. Centro 2000 marcador externo, completo final do procedimento e agora chame torre na frequência 118 decimal 62. Corrijo, 118 decimal 95. Tango, centro do tráfego, continue a aproximação, informe checado, 120, com uma dúzia nós. Ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. O Xané 6326, solo 33, libere a direita, chame solo em 1219. Direita 219636. Meia 1 ou 4 2 o Chanel já teve a nossa projeção? Sim, Recife 350, só um minuto para a direção, prepare a puca. Ok, tá bom. Solo Chanel 6326, liberou na Eco. 326, Alfa e reforço da Juliette. Alfa e da Juliette 6326. 5, 1, 2, 5, 4, 5, boa tarde. Recife 350, rota via Perito 58, decola no zero com curva esquerda. No perfil da Puca, Jamo, transição Cajur. 51, transponder, controle 119.8. Estimativo, 350, Recife 358, esquerda na Puca, Jamo, Cajur, 51, transponder, 19.8, controle, estimativo, campo 2. Na pole position, chega quando pode posicionar. Agora. O Trip papapá Tango Zulu, estou autorizado a prosseguir com reboque no pátio 3 e chame na saída do mesmo para ingressar na Alfa. Caralho. Iniciando o pushback, chamar lá quando pronto para andar e quando for ingressar na Alfa. Alfa, antes da Juliette, 6326. A minha posição inicialmente, você vai conhecer o seu portão, a princípio 01, porém tem o tráfego acompanhando mesmo. Sim, a gente mantém posição 6320. Chaminé 1 42. Tá pronto? Pronto. Autorizado, chama o táxi. Eu não captei. Quem é que tango solo aos 36, libere a direita, chame solo 1219 e só me confirme, transporte enfermo? Confirmo, transporte de enfermo, extensão. Chame solo 1219. 1219. Ah, antes de ingressar na alfa, ok? Vamos. Afirmativo, Whisky Tango. Aguardando, por gentileza. Não tem posição, Whisky Tango. Confirme? Vai ser autorizado, piloto. Gente, alfa Juliette Romeu completa a final, aguardando suas carinhas. Alfa Juliette Romeu. Patrícia. Tem condições de contornar o mesmo? Afirmo, extensão. O trip papapapá, tango Zulu, na escuta? Siga. Gente, mantenha a posição. Eu temos um Mitsubishi que irá lhe contornar, ok? Mantenha a posição. Afirmativo, bora lá. Whisky and Tango em frente, quilo pátio 3, contornando a TR da trip. Reporte para ingresso no pátio principal, Whisky and Tango. Vai reportar no, para ingresso no pátio principal, Whisky and Tango. Confirmando destino, é 4-5. Afirmo, 4-5, vamos. Controle, confirme, o Glide tá fora. O Glide tá fora. Confirma a aeronave. O Alfa Juliette Romeu. Prossiga. O Glide tá fora. Negativo. Ah, então é, ponte no equipamento nova. Alfa Juliette Romeu está estabilizado no localizador? Ah, sim, mas está estabilizado no local. Deixa a porta visual com a pista. Vai acusar final. Whisky Antigo ingressa a contar no pátio principal, Lima, Mike, na Quebec, transfere 2-8-9-5, Whisky Antango. Lima, Mike, vai reportar na Quebec, 1-8-9-5, Whisky Antango. Afirmativo. Solo, Papa Tango Zulu. Autorização, trip 5-4-9-0. Deslocando via Kilo Alfa até o ponto de espera da Taxiway Golf, mantendo nossa escuta, o trip papapapá Tango Zulu. Fala papapapá Tango Zulu, siga lá na escuta. Confirmando a matrícula do trip completa, por gentileza. Papapapá Tango Zulu. Salvador, Ocean Air 6142, 152, 3 horas 24, Natal, táxi. Confirmando apenas autonomia? 152 a bordo, 3 horas 24, alternando Natal. Afirmativo, via Índia, no ponto de cara chamatou, 608-95, altímetro 1012. Bom voo, Ocean Air 6142. Índia, ponto de cara, torre 295, 6142, grato, boa. Ocean Air 6326, via Juliette, 01 no portão. Juliette, para 01, 6326. 5490. 265, 2645, 5540. Pistão no zero, vento 120 graus, 14 nós. Alfa Juliette, Romeu. Altitude, Oscar Bravo. Gente, Romeu, Oscar Bravo. E aí, Salvador, boa tarde, Oxané 6142, quando espera pronto. Mantém o ponto de espera devido ao tráfego na final da 1-0, já autorizado o pouso. Oxené 6142, copiou? Ativo, 6142. Capitão Lima, Zulu Golf, ingresso nos corredores visuais de Salvador, reporte iniciando descida. Capitão Lima, Zulu Golf, reporta no corredor Veracruz. Já temos o seu plano de voo. O meu Oscar Bravo reporta no Fora da Barra. Confirme onde o meu Oscar Bravo está. O Xené 6142 ali e mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, senhor Patrícia. Salve, Salvador, é o Papa Papa, o Papa Tango Zulu. Siga o Papa Tango Zulu da Tripe. Papa Papa, Papa Tango Zulu, 5-4-9-28, pronto para a Ranapa.